Rádio TV Mundo Novo. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. O meu nome é Max Ussar e está começando mais um Feito Música. Morto, morto, morto, porque não vê. Vocês acabam de escutar a música Morto, que é a segunda faixa do segundo disco da banda Música de Selvagem, chamado Volume Único. E talvez você que está nos ouvindo aí na sua casa pode estar se perguntando, mas por que eu acabei de escutar a música Morto, que é a segunda faixa do segundo disco da banda Música de Selvagem? E a resposta é muito simples, queridos ouvintes. É porque hoje o nosso convidado do Feito Música é o cara que criou Música de Selvagem, que fez o arranjo da música que a gente acabou de escutar. Ele é compositor, arranjador, produtor musical e baixista. Hoje a gente vai ter a alegria de conversar com Arthur Decloé. Arthur, você está aí com a gente? Tô aqui, oi Max. Legal. E aí? Obrigado pelo convite. Primeiro eu queria te agradecer por vir aqui no Feito Música conversar com a gente. Pô, obrigado eu, um grande prazer, uma honra. Arthur, queria começar te perguntando como começaram suas experiências com composição. Olha, Max, acho que começaram no colegial um pouco, assim. Eu tinha uma banda de rock no colegial, e a gente fez umas primeiras brincadeiras de composição com os amigos, né? E daí, depois, quando eu fui estudar música, eu já fiquei interessado por composição logo de cara. Não sei muito bem por quê, mas... E já tive umas primeiras experiências compondo. Quando eu fui prestar a prova para o conservatório, quando eu fui estudar na França, fui prestar a prova para o Conservatório de Paris para tocar contrabaixo, para estudar contrabaixo, quer dizer, mas eu tinha que fazer uma composição, então eu fiz a composição para essa prova, porque tinha que mandar um CD, né, para eles, e eu fiz essa composição. Enfim, foi meio por aí, assim, escutando muito, assim, também, e eu escutando sempre muita música, foi meio na escola, eu acho que a coisa começou com composição, mas se intensificou depois, né? Sim, eu acho. Entendi. E a gente ouviu agora, né, o Morto, que está no segundo disco do Música de Selvagem. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto do Música de Selvagem, como é que surgiu esse nome, projeto, né? Esse projeto surgiu um pouco para ser um espaço para experimentar a composição e experimentar várias formas de compor diferente. Ele surgiu quando, como eu falei, eu fui com 19 anos, eu fui estudar na França música, contrabaixo, e eu fiquei 6 anos lá. E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei meio subitamente, assim, e daí eu voltei ao mesmo tempo que um amigo, um grande amigo meu, que é o Felipe Nader, que também estava morando na Europa. A gente, coincidentemente, decidiu voltar na mesma época. E daí a gente, juntos, a gente falou, meu, seria muito bom a gente fazer um grupo para ter um espaço para continuar pesquisando as coisas que a gente estava pesquisando na Europa. Que o Música de Selvagem surgiu nesse momento, assim, quando eu voltei para o Brasil, a gente se reuniu, eu e o Felipe, e a gente convidou o Célio Barros, que eu tinha conhecido numa viagem para o Brasil, quando eu estava morando na França ainda. Eu gravei um disco no estúdio dele e a gente ficou amigo. O Marcelo Coelho, que era o saxofonista da primeira formação, que eu conheci na França, que ele foi tocar na França e a gente se cruzou lá e ficamos amigos. E o Guilherme Marques, que eu conheci no Brasil já, na volta. E daí a gente fez 2 discos, esse segundo disco, que tem o Morto, foi lançado agora em 2016, 2016 ou 17? 2016. E é um disco de 4 faixas, que tem 4 músicas de 4 compositores diferentes, que são 4 cantores-compositores do nosso selo, que a gente faz parte do selo Rio. E a gente fez esse disco com canção, né? Assim, que é uma coisa que está do nosso universo, assim, inicial, mas a gente achou interessante mergulhar nesse mundo da canção também, usando os nossos recursos e a nossa pesquisa para fazer isso. E é isso. Daí a gente fez, eu fiz o arranjo de duas músicas, o Felipe fez o arranjo das outras duas. Eu fiz o arranjo da música do Pedro Pastoriz e a do Tim Bernardes, que a gente ouviu, que é o Morto. Como é que foi, primeiro, essa passagem, né, do primeiro disco que vocês lançaram, que se chama Música de Selvagem, que é um disco instrumental e que tem, como proposta, não sei se eu posso dizer isso, mas como proposta o registro de composições com improvisação livre, né? E, na verdade, primeiro eu queria te perguntar isso, queria que você falasse um pouco pra gente sobre improvisação livre, como experiência num conjunto, né? Um conjunto que em parte se dedica a estudar isso e a praticar isso. Entendi. Pois é, então, eu venho de uma formação, eu acho que muito ligada à música popular, o jazz, mas também tem alguma relação com a música erudita. E a improvisação livre, eu acho que no mundo contemporâneo, ela virou um ponto de intersecção interessante entre os desdobramentos, eu acho, do jazz e da música contemporânea também, e virou um ponto. E no conservatório ele era muito esse lugar assim que os músicos eruditos se encontravam com os músicos do departamento de jazz através da improvisação. E a improvisação é uma coisa, né, assim, é uma coisa da música e dos compositores desde que a música é música, assim, né? E daí, assim, me pareceu muito natural fazer um grupo que envolvesse improvisação livre. Só que daí a gente foi, na nossa trajetória, passando por diferentes abordagens da improvisação, né? A gente teve uma fase, a primeira fase, que era do repertório do primeiro disco, em que é uma improvisação muito relacionada à composição. Então, o interesse está muito nesse atrito entre o que é pré-determinado e o que é espontâneo, o que é composto e o que é improvisado. E muito do que é composto não é só a melodia e a harmonia, né? Assim, o material musical também, as propostas de improvisação fazem parte da composição. Então, e nesse sentido, há quem diga que não é livre, mas de qualquer jeito esse nome, improvisação livre, é um nome meio limitado, porque nunca a gente está totalmente livre, talvez, né? É Sim. difícil de dizer o que é livre, né? Assim, mas eu acho É, que a eu acho que é uma gente denominação puramente teórica, né? Assim, para. é para colocar na algo para poder colocar uma etiqueta nessa gaveta, né? Para Sim. ter uma gaveta, né? E é uma gaveta muito ampla que cabe um milhão de coisas, né? Como eu falei, da música contemporânea ao jazz, a tantas coisas diferentes, né? Mas e eu acho que a gente tinha uma coisa ainda muito idiomática do que tinha a ver com a formação, que é uma formação muito do jazz, né? E com a formação dos músicos também, com a trajetória dos músicos que formaram o grupo, né? Então a gente tinha uma coisa idiomática do free jazz um pouco ainda, e do free jazz contemporâneo também, do que acontece nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também. E daí a gente foi para outros caminhos depois. A gente teve uma fase que rolou muito da gente em shows, a gente fazer improvisações assim realmente sem nada pré-determinado, e daí não tinha composição, não tinha, era realmente bem se jogar no abismo, no abismo do não combinado, do deixar rolar, assim. Teve uma fase assim, daí teve a fase do volume único, que é o nosso segundo disco, que foi já uma fase que a improvisação ficou um pouco mais distante, mas a gente buscava ferramentas que vêm da improvisação a gente buscou, né, para construir os arranjos. Agora a gente está num processo de um terceiro disco, que a gente vai lançar ano que vem, que vai se chamar O Pensamento Selvagem. E vai ser uma formação diferente, vai ser a terceira formação do grupo. E a gente está fazendo um outro processo de composição, que a gente vai gravar o disco inteiro à distância. Então a gente vai Nossa. ter. Vai ser uma outra loucura, que a gente vai envolver a improvisação ainda, mas está buscando propostas de improvisação e de composição também que possam ser compatíveis com essa conjuntura, né, de estar cada um na sua casa gravando remotamente. Sim. E Puxa, que bacana. Nossa, ansioso vai ser para legal. escutar isso, para saber desse processo. Temos que fazer um feito música depois do lançamento para você contar para a gente de como que foi Com certeza. essa empreitada. E aí, eu queria te perguntar também sobre você, né, como compositor e membro do Música de Selvagem, como que é compor para esse conjunto? E compor para essa formação inusitada, né, que tem o quê? Tem a bateria, o baixo, dois sax e um Eram três trompete. sopros. O Pensamento Selvagem vai ser contrabaixo, bateria, daí saxofone, voz e eletrônicos. Vai ser essa formação Entendi. do terceiro disco. Mas a formação dos dois primeiros, que tiveram músicos diferentes, mas sempre foi três sopros, né? Dois saxofones e um trompete, melofone, eufônio, um bocal, né? Bateria e contrabaixo. E, cara, assim, eu acho que o primeiro disco é o disco que tem mais composições, inclusive tem várias composições minhas, e daí o segundo disco é um disco de arranjos, né, assim, então é um pouco diferente, e no meio disso teve algumas músicas que foram feitas que não entraram em disco, né, que fizeram parte do repertório até agora, assim, e tem uma coisa da realidade que influenciou bastante sempre na composição, que é essa restrição que a gente tem de ser um grupo que está fazendo uma música que não é uma música de grande público. A gente não tem muito tempo de ensaiar, a gente nunca teve muito esse. Talvez nesse terceiro disco a gente tenha um pouco mais esse tempo de elaborar mais. Então, sempre a proposta é sempre muito simples, assim, ao contrário de quando eu estou fazendo um trabalho porque eu também faço trilha sonora de cinema, teatro, dança, outras coisas. Daí é outra coisa, né? Outro trabalho. Mas no Música de Selvagem teve sempre essa proposta de fazer coisas simples e coisas que envolvessem a composição de um sentido mais clássico, mas também propostas de improvisação combinadas, assim, e pensando a forma nesse sentido. E também é um processo bem horizontal, assim, muito aberto, assim. Então, muitas vezes eu trouxe composições que se transformavam coletivamente com o grupo, por propostas dos outros membros, ou como também tem essa caixa de Pandora, tá aberta, da improvisação, e tá todo mundo no show sempre muito atento e muito ligado, e com muita liberdade. Muitas vezes as formas durante o show ao vivo, assim, mudavam e mudaram muito, e sempre teve essa experiência, assim, de às vezes alguma coisa inusitada acontecer num show e ela depois passar a se repetir. As coisas foram evoluindo também, várias coisas de forma, assim, sabe? Eu acho. Sei. Mas meio por aí, assim. E usando esses recursos que a improvisação livre, e outras referências que a gente tem também, né, de música, trazem, né, de ruído, música que não tem andamento, que uma música. Que não seja necessariamente tonal ou modal, sabe? Assim, coisas assim. Sim. E esse tipo de coisa. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Claro, claro. E eu queria te perguntar também como é que foi esse momento de ida ao estúdio, nesse primeiro momento, né, do primeiro disco. Como é que foi o encontro desse, quer dizer, não sei se o encontro, né, mas a adaptação desse universo livre e que, enfim, que cada show tem novidades e abraça o momento e a espontaneidade. Como é que foi essa entrada no estúdio e se propor a registrar uma coisa que teoricamente estaria sempre em transformação, né? Eu acho que o Música de Selvagem, os melhores momentos que a gente teve foram ao vivo. Apesar de eu gostar muito dos nossos discos, eu ser muito satisfeito com eles, eu acho que acontece uma coisa no ao vivo, uma energia e uma troca, porque como é uma música que pode parecer hermética ou e pode de alguma forma talvez afastar o público, por algum motivo dela não tá tão não ser tão compatível com o padrão do que se escuta e de como se escuta a música, assim, eu acho que o show a gente sequestra um pouco a pessoa, porque a pessoa tá lá num lugar fechado, ela é meio obrigada a ouvir e ela não vai ter nenhuma outra distração, e daí ela acaba entrando e na verdade não tem nenhum grande mistério, assim, a gente não é uma música, é uma música muito visceral, assim, uma música muito uma música que investe muito no em sentimentos primários, assim, coisas que todo mundo tem, sabe, assim, e até a gente já teve experiências de tocar com criança e as crianças também ficam muito ligadas, assim, com a improvisação e com o que a gente faz. Então, o disco, a gente teve que determinar coisas para fazer o disco, né? Assim, a gente tomou algumas decisões, assim, e fechou um pouco para poder. Mas foi tudo feito muito rápido, assim. A gente fez o disco em 2 dias, o primeiro disco. Nossa, Gravamos caramba. tudo em 2 dias, é. Os dois discos do Música de Selvagem foram feitos assim. O segundo foi gravado em 2 ou 3, 2, 3 noites. Não foram nem o dia inteiro, assim. E foram tipo das 6 da tarde à meia-noite, assim. O primeiro a gente gravou na IAV. Quem gravou a gente foi o Sal, o Guilherme Sal. E o segundo a gente gravou na Voz do Brasil, na antiga Voz do Brasil. E quem gravou a gente foi o Gui Jesus, que é o nosso companheiro do selo, que é o criador, junto com o João Baghdad, do selo Risco, que é o selo. Daí o primeiro disco a gente lançou também por um selo belga, que chama El Negocito, e o segundo a gente lançou por um selo português, sempre o Risco no Brasil e esses selos fora do Brasil. Então a gente decidiu algumas coisas. Mas, inclusive, a gente decidiu as propostas de improvisação também, né? Tem algumas. A primeira música do disco, ela é do primeiro disco, ela é uma grande improvisação, na verdade, assim, ela não é. Então, tem um tema, que é o tema do. É um fragmento do Viaduto Santa Efigênia, do Adoniran Barbosa, e a gente toca isso, mas isso é só, sabe, assim, o começo da conversa, e depois é uma grande improvisação. Então a gente fez várias vezes e a gente teve que escolher também, porque esse tipo de música, desse jeito, desse contexto, meio do jeito que a gente fez, não cabia tanto fazer grandes edições, né? Assim, então a gente escolheu um take legal, foi tudo meio assim, né? Tem uma outra música que chama Pandium Aliaetus, que ela a gente pôde fazer. Ela foi muito legal, porque ela cresceu muito no estúdio. Ela é mais legal no estúdio do que ao vivo. Ela é a única, eu acho, desse repertório que é mais legal. Porque a gente regravou, a gente fez overdubs dos sopros, e a gente fez como se fosse quase uma grande formação, assim. Tem muitos overdubs deles, assim. E isso deu um peso para ela que não, a gente não conseguia, nunca conseguiu reproduzir ao vivo, e que tá muito legal no disco, assim. Essa é uma música que eu fico muito feliz, assim. Que ela é uma proposta bem simples, assim, de improvisação, que a gente fica repetindo um ostinato,

Essa foi Pandion Haliaetus, do primeiro disco do Música de Selvagem. E agora, voltando, estamos aqui com Arthur Decloé. E eu queria conversar agora com você, Arthur, sobre a questão do arranjo, né? Que a gente tinha comentado lá no começo, que você fez o arranjo do Morto, que é uma composição do Tim Bernardes, né? E que vocês gravaram essa versão no segundo disco. E eu queria começar te perguntando sobre o processo de arranjo dessa música especificamente, ou pode ser da outra também, do Pedro Pastoriz, que você fez, né? Mas desses dois arranjos, como é que foi pegar uma música já, né, que já estava no mundo e de pessoas próximas a você e trabalhar em cima delas, mirando a sonoridade, o jeitão do Música de Selvagem? Boa. Pois é, os dois são muito meus, muito amigos meus, e os dois são, além de compositores, também tem uma cabeça de produtores e arranjadores, então tem coisas da composição que são do arranjo, e coisas do arranjo que são da composição, como toda a música, na verdade, né? Tem uma certa dose, né? O arranjo e a composição, eles são sempre... É sempre difícil de achar... Cada música tem uma costura diferente disso e tem os seus pontos. E a gente, no disco, a gente acabou encontrando um equilíbrio, porque eu acho que eu fui um pouco mais respeitoso, entre aspas, eu fui um pouco mais respeitoso e um pouco mais menos radical na transformação dessas músicas do que o Felipe, que ele realmente, no caso da Luísa Lian, ele quase que fez uma música nova. É difícil de dizer se é arranjo, se é composição, porque de tão radical que é a transformação. No Morto, por exemplo, tem coisas do arranjo que são do arranjo original do Terno, né? Então, nesse caso, o papel foi um papel um pouco do arranjo como uma tradução, assim, né? De como traduzir uma ideia de arranjo no contexto de um trio, né? Como é o Terno, um trio de rock, com a instrumentação que eles têm, para essa formação, e como tentar trazer essa cara do Música Selvagem, esse jeitão do Música Selvagem, como você falou, né? Então a gente achou um pouco, a gente foi achando algumas brechas, né? Tem um solo de bateria no meio, que na versão do Terno não tem. Tem alguns momentos que são livres, que eles têm, na partitura deles estava escrito improvisar, dos três sopros, que era bem aberto. E teve um trabalho também de escrita de três vozes, mais tradicional, entre aspas, de harmonizando mesmo a música e fazendo os BGs mesmo para a melodia. E foi meio que foi uma adaptação, assim, da forma e das ideias de linha de baixo. Tem algumas coisas na música do Morto que a gente poderia dizer que são ideias de arranjo, mas que estão intrinsecamente ligadas com a composição, assim, e que você não consegue ouvir a canção sem ouvir aquela linha de baixo, por exemplo, sabe? Então, isso é bem interessante, né? Então a gente teve que caçar isso, ter esse trabalho, porque a música, uma composição, muitas vezes, principalmente a canção, eu acho que é um formato muito específico, assim, muitas vezes tem alguma ideia da canção, e às vezes até uma ideia que está no arranjo mesmo, que dá totalmente a cara da música e dá a personalidade e a unicidade da música, né? Assim, que você é aquele elemento que faz você dizer: essa música é única, ela é muito original. E no Morto, eu acho que tem uma linha de baixo, por exemplo, que é muito, que é no refrão da música, né? Que é muito importante, tem uma descida, assim, que é muito importante, e que a gente manteve, né? Então, foi meio por aí, assim, e daí teve umas brincadeiras, que o Martinho usou uns pedais também, isso foi coisas que ele trouxe mesmo para a música. Meio que isso, o começo dela a gente usou uma coisa que a gente já fazia no Música de Selvagem, que é brincar com batimentos numa mesma nota e oscilando a afinação e daí rola aqueles batimentos, que é uma coisa acústica, assim, né? Que os sopristas adoram fazer, e a gente usou isso para introduzir, assim, e também para fazer essa brincadeira de colocar o Martim num lugar muito inusitado para ele como cantor, que é cantando praticamente em cima de nada, assim, cantando em cima de uma nota, assim, quase a capela, assim, né? E na temática da música é muito interessante, faz muito sentido esse começo, porque tem uma sonoridade de marcha fúnebre, né? Uma coisa... total. É bem interessante. E Tuti, você... acho bem interessante como você fala sobre arranjo, né? Essa parte que às vezes está totalmente trançada com a composição, quase inseparável, mas que tem também é um papel importante na cara da música, né? E às vezes é responsável por aquilo que vai se tornar talvez o momento mais inesquecível para quem está escutando, né? E aí eu queria te perguntar sobre o processo de quando você recebe uma composição de alguém para fazer um arranjo e as diferentes situações que você deve se encontrar, né? Às vezes de talvez chegar uma música que é realmente só canção, sem nada, talvez até sem muita forma, e você está responsável por um lado de quase estruturação dessa música, e outra que você recebe um trabalho já mais andado e fica... enfim, nas suas mãos dar a cor, né, e fazer essa música crescer e ganhar uma cara, e, enfim, a unicidade que você conta. Sim, interessante, boa pergunta. Eu acho que o arranjador, assim, eu faço arranjo, eu estudei arranjo na escola também, no conservatório, e estudei num contexto de música clássica e de jazz, mas os arranjadores que eu estudava e os compositores que eu estudava, eu acho que eles ainda existem hoje, obviamente, seria um absurdo eu falar que eles não existem, mas as mudanças que aconteceram na música tornaram esse tipo de atividade que é menos pura, assim, sabe? No sentido, as coisas estão muito misturadas, eu acho, com essa coisa de todo mundo se autoproduzir e a figura do produtor musical também, que ele é um arranjador também, né? Então... E eu acabo trabalhando às vezes como produtor musical, às vezes como arranjador, às vezes como compositor, e existem vários recursos diferentes, né? Existe a escrita, existe o computador e várias formas diferentes de você chegar num resultado satisfatório e legal, e a gente meio que trabalha com tudo isso, assim, né? Nas situações que eu tive de fazer um arranjo para alguém, para a composição de alguém, eu acho que é muito importante respeitar a composição da pessoa, né? E entender o que é essa composição, o que ela quer dizer, ou por que ela existe, como ela é, o que é só dela no mundo, né? E o que ela precisa também, né? Porque eu acho que isso até se confunde um pouco, eu acabo até pensando também na trilha sonora, que é um pouco isso também, entender uma cena, o que essa cena precisa, o que cabe a ela, e a gente tem que ter muito, muita humildade para fazer esse trabalho, não pode se apegar, sabe? Porque o foco não é diretamente o nosso trabalho, a gente tem que saber atender também uma necessidade, não só pelo respeito ao diretor do filme ou compositor da canção, mas pela própria cena ou pela própria canção em si, que ela, se a gente excede a necessidade dela, acaba criando uma coisa maior do que a composição, a gente acaba até dificultando o ouvinte de acessar a canção, né? Então, e às vezes a gente tem que achar esse ponto que realça, às vezes a gente tem que levantar uma superestrutura, como se a gente estivesse construindo quase do zero, o que também não desmerece o compositor, né? Porque às vezes um compositor tem uma única ideia, uma única melodia, e essa melodia é genial. E tanto faz, assim, né? Isso não torna ele menos compositor do que o compositor que elabora tudo e que pensa em tudo previamente. Então, a gente tem que saber ter essa nuance e ter as ferramentas para poder escrever, e dentro dos estilos, né? Conhecer os idiomas, isso é importante. Eu acho que tem essas, também existem essas duas grandes questões, né? De você conseguir conhecer os idiomas, e se alguém quer um tango, quer uma música barroca ou um jazz, você conhecer esses idiomas e saber como eles funcionam para poder reproduzir. Mas, por outro lado, também é importante ter originalidade e ter um espaço aberto para criatividade, para inventar coisas que não estejam necessariamente determinadas por algum gênero, alguma coisa assim muito específica. Então, assim, no meio disso tudo, de todas essas possibilidades, a gente não tem. Eu acho que no passado existia as coisas muito mais setorizadas, né? O arranjador que trabalha em tal estilo. Hoje eu vejo, assim, por exemplo, da nossa turma, assim, da nossa geração, um dos caras que eu acho que é mais sensível para, dos meus amigos, né, com quem eu trabalho, com a cabeça de arranjador, é um cara que eu nem sei se ele se autodenomina arranjador, que é o Charles Tixier. Sim. Que ele é um produtor, mas ele faz coisas incríveis de arranjo, e ele tem uma super sensibilidade e uma super... Mas eu nem sei se ele se autodenomina arranjador, sabe, assim, mas... Porque é tudo muito misturado, assim, mas... Meio por aí, não sei se eu respondi Não, o que você perguntou. claro, acho que é um lado muito interessante e que é pouquíssimo falado, né, e discutido nas conversas sobre arranjo e talvez até no estudo sobre arranjo, né, essa coisa de uma escuta mais do que você ter conhecimento de ferramentas, né, que possam te ajudar em dados momentos. Eu acho que ter essa sensibilidade, né, e eu acho que um exemplo muito bacana para mim de um trabalho seu como arranjador é o Gata Mágica do Cessa, né, porque é uma música super bonita, né, e que tem um peso já como canção, né, uma letra que é bem, que conta uma história, né? E a voz do César é muito bacana, e o violão dele. E eu queria que você falasse um pouco desse arranjo, que é um arranjo mais minimalista, assim, né? Mais de pinceladas, de camadas de textura, assim. Esse disco do César, o Grandeza, é o primeiro disco do César, e ele foi fazendo, durou 3 anos o processo, e a gente ficou muito próximo, a gente já era muito amigo. Ele participa do disco Volume Único do Música de Selvagem também. E ele fez essa formação meio inusitada com as cantoras, a percussão, e ele chamou os três sopristas, os três sopros do Música de Selvagem, que tocam também no disco, e daí eu escrevi arranjos, eu e o Felipe Nader, o Chile. A gente escreveu esses arranjos, e eu escrevi o Gata Mágica, que é isso, era uma canção assim que é uma canção que funciona a voz e violão, assim, ela não precisa de mais nada, assim, né? Ela é uma canção muito singela, muito... A beleza dela tá justamente nisso, assim, nela em estado cru, assim, ela é uma canção que não... Eu realmente acho que se eu fizesse mais do que eu fiz no arranjo, é um exemplo perfeito de... Eu com certeza ia estragar ela, sabe, assim, então tinha que ser muito pouco. Apesar da nossa da presença desses sopros, desses arranjos no disco ser um pouco um elemento meio exótico e meio surpreendente no disco, assim, em vários momentos, nesse caso eu fiz uma coisa tonal, mais simples possível, E tem um elemento que tem uma hora no refrão, não sei se é o refrão, se chama de refrão, mas tem um momento que tem um uníssono, que os sopros tocam uníssono e as cantoras cantam uníssono, que é uma coisa meio estranha, assim, que eu acho que é um charme muito grande da música, assim, que você ouve uma única nota, de repente, naquele contexto, assim, você causa um estranhamento muito interessante, assim, né? Sim. Nela, assim. Vamos escutar, então, Gata Mágica, do César, do disco Grandeza. Gata, gata máxima, me fode de vez, me rasga em seis pra ver se eu dou conta, se eu seguro a bronca de ser teu, minha gata louca, de ser quem te acerta a boca, gata mágica. Essa foi Gata Mágica, do disco Grandeza, de César, arranjo de Arthur de Chloé. E, bom, acho que aproveitar esse assunto, né, que a gente está falando sobre arranjo e principalmente sobre sensibilidade de quem está fazendo o arranjo, e acho que é impossível não pensar no nome do Duprá, né, que talvez tenha sido um dos maiores arranjadores, principalmente, não só pelo seu conhecimento, mas pela sensibilidade que ele tinha de ouvir as músicas e pensar em sonoridades que seriam totalmente consonantes com o que a música já tinha de bacana, né? E eu queria te perguntar sobre o show que você organizou, né, em parceria com o Charles, né, que você citou antes, e o Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, em homenagem ao Duprá. Queria que você contasse um pouco pra gente desse projeto sensacional. Foi muito legal. Foi em 2018, no Teatro do Sesc Pompeia. A gente fez um show em homenagem ao Rogério Duprá, um espetáculo, né, chamado Professor Duprá, o Maestro da Invenção. Foi esse o nome que a gente deu. E com vários artistas convidados cantando canções que foram imortalizadas pelos arranjos do Duprá. Para quem não conhece o Duprá, o Rogério Duprá foi o arranjador da Tropicália. Ele está, inclusive, na foto do disco da Tropicália, segurando um pinico. Diga-se de passagem, um pinico como se fosse uma xícara de café. Exatamente. Com bigodinho. Ele é um cara que muita gente, quando olha essa capa, pensa: meu, quem é esse cara com esse bigode? E ele é um, para mim, ele é o arranjador, compositor, produtor do futuro, assim, porque na época dele ele já era tudo isso ao mesmo tempo. Assim, era um cara que fez publicidade, fez cinema, fez teatro, foi o cara que escreveu o manifesto da música nova, da música contemporânea, é o arranjador do Tropicália, todo o movimento tropicalista e vários outros artistas depois também, a Construção. Então o repertório dele era incrível e a gente ainda tem vontade de fazer outros shows em homenagem ao Duprat com o resto do repertório, porque a gente não conseguiu colocar tudo em um show só, né? E daí quem criou essa ideia de fazer esse espetáculo foi o Alexandre Matias, que é jornalista e produtor, diretor artístico e curador, né? E ele chamou o Selo Risco, que chamou eu e o Charles para fazer os arranjos e a direção musical e do espetáculo, né? E daí a gente teve esse trabalho que é um trabalho, é ainda um outro trabalho, que é um trabalho de fazer um arranjo que consiga contemplar aquilo que importa na canção e que importa no arranjo original da canção. Então a gente tinha que reler o arranjo dele e conseguir trazer ele, né, colocar ele lá, só que sem reproduzir os arranjos dele. A proposta nunca foi essa, assim. Então a gente fez versões completamente diferentes. Quem cantou no show foi o Tim Bernardes, a Thie, a Luísa Lian, o Jonas Sá, o Curumim, a Maria Beraldo e a Maria Portugal. Espero que eu não esteja esquecendo alguém, que era muita gente. Nossa, e tinha uma super... só o pessoal da pesada, né? Pessoal muito legal, foi muito, muito legal, foi muito emocionante. E foi um momento assim, né, que era a eleição de 2018, foi logo antes da eleição. E a gente estava tocando aquelas músicas que foram músicas que tiveram uma importância política na história do Brasil muito grande também. Então, teve essa dimensão muito, muito inesquecível mesmo, assim, dessa experiência que foi mexer nessas músicas. E também tentamos trazer o espírito do Duprat, que era um cara que era muito ligado com a música contemporânea e com happenings e com colagens e com poesia concreta e com todas essas coisas. Então a gente fez milhões de colagens com fragmentos de trilhas de filmes, de várias coisas para fazer o nosso objetivo era fazer um espetáculo sem espaço para palmas e uma coisa só, assim, sabe, com tudo ligado, assim, não simplesmente fazer um arranjo para cada canção, assim, sabe? Sim. Tentar juntar tudo, assim. E foi muito legal. Nossa, muito legal. Muito bacana. E eu queria te perguntar, eu assisti, a gente estava conversando agora enquanto o César cantava pra gente, eu estava comentando com o Tuti por, enfim, um azar imenso, eu não consegui assistir nenhum dos dois dias, mas eu assisti no YouTube antes dessa nossa conversa, então para quem quiser, o show tá lá na íntegra. Se não me engano, no canal do Trabalho Sujo, do Alexandre Matias. Ele sempre filma. E é um... O que me chamou a atenção, além dos arranjos e do show em si, todo mundo que estava lá, foi a formação, né, da banda, né, a instrumentação. E, uhum. E eu queria te perguntar como é que foi esse processo de escolha da instrumentação. Se ele veio com assim, relacionado à vontade de chamar essas pessoas, ou se veio antes e as pessoas vieram depois, como é que foi isso? Acho que foi uma mistura dessas duas coisas que você falou, porque a gente tinha vontade no começo de ter cordas também, porque é uma coisa muito muito presente na obra do Duprat, seria muito legal ter isso também. Mas a gente acabou optando por chamar pessoas muito do nosso entorno, assim, pessoas com quem a gente tem intimidade, com quem a gente conseguia dialogar. Todas as pessoas da banda não são instrumentistas pura e simplesmente, mas são criadores e que têm uma personalidade muito forte, todo mundo, e eu acho que isso foi muito importante para o show também. E daí a gente foi se adaptando, né? Eu gostaria que a formação fosse maior ainda, mas a gente tinha algumas limitações e teria sido mais legal se ela fosse maior, eu acho. Mas tinha essas limitações e a gente acabou chegando nessa formação que, no final das contas, ela é mesmo meio inusitada, né? Duas baterias, eu acho que tinha que ter baixo, bateria, guitarra, piano, isso era inevitável. Tinha essa questão do Charles, que o Charles ele é cada vez menos um baterista e cada vez mais um tocador de MPC, né? Ele tinha muita coisa que acontecia no show que estava na MPC dele e nos controladores dele. Então, ao mesmo tempo, era legal ter uma bateria. Daí a Mariá estava começando a se aventurar cantando. Daí a gente pensou, vamos trazer a Mariá, porque além dela... Da incrível musicista que é a Mariá, que eu sou super fã, ela tinha essa dupla função de tocar bateria, e também assim, o jeito da Mariá tocar bateria é muito diferente do Charles, e era muito interessante ter essas duas baterias completamente diferentes no show, em alguns momentos tocando juntas, em outros momentos era só um dos dois tocando e o outro tocando outra coisa. E um pouco isso rolou também com a Maria Beraldo, que cantou no show também, tocar clarinete. Então, daí a gente fez também uma coisa, tem uma peça que é um solo para violoncelo, do Prá tocava violoncelo, né? E ele tem uma peça que eu transcrevi dele e que a gente fez com o clarone, a Maria tocou no clarone, a gente fez essa adaptação, e foi super bonito, isso ficou super legal, foi essa nossa tentativa um pouco de tentar tocar em todas as mil e uma faces do Prá, assim, sabe? São tantas, tantos do Prá diferentes, e a gente tentou chegar em cada um desses, né, assim. E o Chicão também tem essa coisa, o pianista, de tocar de tocar teclado também, e poder ter várias opções de som. A gente fez muita coisa com Mellotron, que é o Mellotron, é o primeiro sintetizador, né, e ele tem um som muito característico de cordas, né? Total. E a gente usou bastante o Mellotron para substituir a ausência das cordas, além do contrabaixo, né, que pelo menos tinha o contrabaixo, que em alguns momentos eu toquei também com arco, né, nesse jeito. Então foi meio isso, a gente foi se adaptando, mas um pouco, isso é uma coisa curiosa, porque a formação, ela também dá a cara do arranjo, né, e foi uma decisão nossa, mas essa decisão acabou se desdobrando em várias outras decisões de arranjo que a gente não tinha ideia antes e que foi descobrindo enquanto a gente foi fazendo, que a gente fez o show inteiro em pré, eu escrevi todas as partituras, de tudo que era partitura, e o Charles produziu tudo que era de produzir, e o Charles também escreveu partitura, eu produzi também, a gente meio que fez tudo junto, e a gente fez uma demo gigante do show antes de fazer o show. E... Nossa, como foi isso? Foi uma trabalheira. Nossa. Foi muito trabalhoso, mas foi muito legal. A gente teve muito pouco tempo para fazer, né? Teve 2 meses, eu acho, para fazer tudo. E a gente fez tudo, produziu tudo. Daí a gente tinha essa demo do próprio show. E depois a gente... Porque a gente ensaiou muito pouco, né? A gente fez poucos ensaios para esse show. Então... E a gente tinha muitas ambições, né? A gente queria emendar uma música na outra, coisas assim, né? Meio que foi isso. Foi um trabalho muito, muito intenso, mas que foi muito prazeroso. Nossa, descobri a vida do Rogério do Prá e tudo que ele fez. Ainda estamos envolvidos com isso e em contato com a família dele, buscando desdobramentos para esse projeto, porque a memória do Duprá ainda ela precisa ainda ser muito enaltecida no Brasil. Eu acho que pouca gente pouca gente conhece ele e o tamanho desse artista e desse criador, né? Nossa, quantas coisas ele fez, é impressionante. Então, a gente segue pesquisando e descobrindo coisas novas dele e coisas que ele... Como também os créditos nessa época no Brasil eram... As coisas eram muito mal creditadas e tem muita coisa que a gente descobre. Até hoje eu descubro coisas que ele escreveu arranjo que eu não sabia que era ele que tinha escrito. Nossa. É muito louco isso. Caramba, muito bom. Então agora estamos infelizmente nos encaminhando para o final desse Feito Música. E Arthur, bom, antes de qualquer coisa eu queria de novo te agradecer muito por vir conversar aqui com a gente. Eu que te agradeço, Max. E queria que você desse as considerações finais, falar o que está por vir, onde que as pessoas te encontram e no final falasse pra gente um álbum de cabeceira seu. Olha lá, não sei, isso é surpreso. Você não me avisou antes para eu pensar no álbum de cabeceira. Como é que eu vou? Bom, eu estou nas redes sociais, quem estiver ouvindo aí, estiver interessado em... Estou também nos streamings. E tem o meu site também. Eu tenho trabalhado muito com trilha sonora, então tem bastante coisa nesse sentido também aí sendo feita e que foi feita interessante. Agora, no dia 10 de novembro, vai lançar o Chico Bernardes, que é queridíssimo Chico Bernardes, que inclusive toca com o Max. Chico Bernardes, ele é demais. Ele vai lançar um single e eu tive a chance, a felicidade de fazer o arranjo desse single, que foi gravado pelos amigos aí na quarentena, cada um da sua casa, em meu lugar. Vai lançar no dia... O nome da música, né? Vai lançar no dia 10 de novembro, em todas as plataformas de streaming. E é isso. Em breve, ano que vem, vai ter disco do Música do Selvagem novo. E... Acho que é isso, Max. Muito obrigado pelo convite, pelo convite aí. Grande abraço para o Condô, que é incrível, que eu sou fã. E espero que todos fiquem bem, em casa, se possível, usando máscara. Muito bom, muito obrigado. E só esqueceu o seu álbum de cabeceira, não tente fugir dessa pergunta. Eu sei que eu não te avisei, mas foi proposital para ter essa espontaneidade. Esqueci do álbum de cabeceira. Puta vida, não tenho a menor ideia. Deixa eu olhar aqui, eu vou olhar no meu Spotify aqui, a última coisa que eu ouvi, porque... Claro, vale é também consultar. Você escolhe consultar o Spotify. Escolhi consultar o Spotify. Olha, um álbum que sempre eu acabo reescutando e que não sei se é meu álbum de cabeceira desse momento, mas a gente falou tanto de arranjo, de composição e tudo... É o Urubu, do Tom Jobim, que eu amo muito esse disco. Ele foi muito importante na minha vida, em tantas fases diferentes da minha vida até agora. E eu escuto ele desde a adolescência. E eu sempre volto para ele e amo muito esse disco. Então escutem o Urubu, do Tom Jobim. Muito bom. Urubu, de Tom Jobim, então o álbum de cabeceira do momento, pelo menos. Com arranjos de Klaus Orgmann, né? Já que a gente falou tanto de arranjo. Sim, muito arranjos lindos. Então, Arthur, muito obrigado. E agora a gente se despede dessa edição do Feito Música ouvindo Chicletes Replay, que é uma música do novo disco do Pedro Pastoriz e que no baixo está ninguém mais, ninguém menos que Arthur Decloé. E muito obrigado a todos que nos ouvirem e fiquem por aí que ainda tem muita coisa boa para rolar aqui na Rádio TV Mundo Novo. Até mais! Passageiro, mais um dia no praça gira máscara, os populares chicletes e play. O maestro finaliza a maior apresentação de sua vida. E mais um dia de sucesso, o maestro máscara, os populares chicletes e play. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.